verdade, estamos aqui na Bíblia sentindo uma outra leitura do mundo. Uma leitura que passa, como eu disse no início, por uma certa dimensão de preconceito, que chega ao cúmulo, ao absurdo, né, de sermos de uma tentativa de aniquilamento das possibilidades de liberdade que buscamos no pensamento, via arte, via poesia, via música e assim por diante. Eu passo a palavra para o meu amigo de Bruno. Muito legal a mesa, né? Branco, preto, bom dia a todos. Só vou cumprimentar a fala do professor Everaldo, primeiramente por agradecer, né, o convite que ele fez. Estava meio lindo, a gente foi meio lindo. Vamos elaborar algo para o Jean Literário que vai ter. Primeiro, qual que é a ideia? Nietzsche. Legal. Vamos lá, né? Aí eu tinha alguns fichamentos, tive que resgatar. Inclusive, nós fizemos um compilado das obras a partir desse compilado. Nós escolhemos aquilo que ia ser mais contundente, para inclusive não se perder, porque a obra do Nietzsche é muito ampla, então para se perder dela é muito fácil, né? Aí nós fizemos esse recorte, que é um recorte analítico, que é dentro do progresso da arte indivídua, para poder, inclusive, trazer a contribuição necessária para o evento. Inclusive, na própria entrada aqui do nosso texto, nós já deixamos isso claro, que é uma proposta de grafia e leitura do mundo pelo olhar do Nietzsche, né? A geografia é isso. A grafia do mundo, a escrita do mundo, seja material ou imaterial, e talvez o mais importante, que é o passo que nós temos que fazer, que é a leitura dele. Depois dele estar escrito, qual é a leitura que nós vamos fazer? Você pode fazer uma leitura seca, crua ou racional, ou você pode transpor as formas, seja elas materiais ou imateriais. Só para dar um exemplo, no caso de Brasília, onde nós vemos, fica muito claro nas retas ou curvas mortas de vários templos e prédios de lá. Há muita arte, há muita transposição poética naquilo, basta você ler da maneira correta, ou talvez incorreta, irracional. Correto no olhar de uns, correto no olhar de outros, né? Então seria essa transposição mesmo da racionalidade, que inclusive nós utilizamos outros textos para poder contribuir e para poder dar o viés geográfico. Isso também foi um desafio. Quando nós começamos a receber essa contribuição, um dos pontos de partida era nós não tínhamos precedentes dessa união de geografia e a obra do Nietzsche. Então, para quebrar a cabeça mesmo nossa, assim, para poder traduzir o que nós pensávamos, para colocar no texto, colocar na forma de algo para ser discutido, para ser debatido, era tentar fazer essa união. Porque, inclusive, a geografia, no cerne das ciências humanas, é uma das que mais sofre ataque contra a sua própria arte, contra o seu próprio ser, cada vez mais se tornando mais crua, mais seca, mais racional, esquecendo às vezes as suas fontes. E quando a gente traz para a própria proposta do homo poeta, né, esse é um dos conceitos que a gente trabalha, que é o poeta autor, o homo poeta, aquele que resgata o sentido da sua existência pela arte. Mas a arte é um sentido de criatividade, não de produzir algo. Seja criativo, você está sendo criativo, você está produzindo arte, a sua arte, o seu ser. Não seriamente aquilo que vai ser considerado arte pelos outros, mas o que é considerado arte por você. É a sua libertação criativa. Então, eu creio que a geografia passa por isso. A gente vê isso, por exemplo, nos departamentos de pós-graduação e de graduação, na seleção dos projetos, nas normas que vêm das instituições de fomento, por exemplo. Nós acabamos de ver ontem o próprio relato do pessoal da organização aqui em relação à dificuldade de organizar um evento pela temática que ele rege, né? Que não é. Não é aquilo que está contundente pela linguagem acadêmica estabelecida. Então, essa foi a contribuição que nós tentamos passar. Se eu fosse aqui ficar citando o que nós trouxemos do Nietzsche, não valeria a pena. O texto é muito mais um convite do que uma proposta final. Até porque, se você pegar a nossa biografia, não há obras de geógrafos. Há uma seleção de 6 ou 7 textos do Nietzsche, lidos integralmente, fechados, discutidos, incansavelmente, e alguns outros autores para poder contribuir. E a partir disso, nós tentamos elaborar essa geofilosofia da arte, essa grafia e leitura do mundo, a partir do Nietzsche, e tentando ver a artisticidade, né, do mundo e do ser, dessa grafia e dessa leitura. Essa é a proposta. Só para encerrar, eu acho que tem uma análise que o trabalho traz e que é bem concludente, que o Nietzsche ele coloca que a nossa vontade é mais do que querer viver, uma vontade de querer dominar. E nessa dimensão de mais querer viver e querer dominar é que vem a sua crítica. Ou seja, para recapitular, na sua ótica, cada indivíduo traz a sua vontade de poder e esse é o grande imbróglio que ele identifica para que possamos, e a problematização que ele faz, para que possamos superar essa dimensão via produção artística. É isso, obrigado. Agradecemos a Everaldo e Gilvan, que fizeram a exposição do trabalho disciplinarmente, 15 minutos e 14 minutos e 30 por aí. Isso não agradaria muito a gente. Não agradaria. A racionalidade do tempo não agradaria muito a gente, com certeza, Everaldo. Vamos convidar aqui Alessandro Moura Pizzotti. Ele vai apresentar o trabalho. O trabalho é. Cadê isso aí, presente? O Alessandro não, né? Então vamos chamar logo o seguinte. Quando ele chega, ele vai para. Segue na sequência conosco aí. Patrícia Ponte de Freitas. Possibilidades e diálogos entre geografia, literatura e arte e a paisagem grafite. O caso de Bogotá, Colômbia. 15 minutos, Patrícia. Vamos à disposição dela. Bom dia a todos. Eu me chamo Patrícia Ponte, eu sou professora da licenciatura em Geografia do Instituto Federal da Bahia e sou doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia com o grupo Produção do Espaço Urbano, grupo de pesquisa Produção do Espaço Urbano. E vou apresentar aqui um trabalho, um artigo que eu desenvolvi para esse evento, o título está aí. Primeiramente, esse trabalho é fruto, né, do desmembramento da minha atual pesquisa, do doutorado, na qual eu busco analisar as paisagens grafite de São Paulo. Para esse trabalho, particularmente, eu busco fazer, o meu objetivo é fazer uma análise das correlações possíveis entre arte, geografia e grafite, tendo a paisagem como conceito articulador desse diálogo. Bom, para isso eu desenvolvo um conceito que eu estou trabalhando na minha tese, que é o de paisagem grafite, e eu vou explicá-lo mais para frente. Para esse artigo, para esse trabalho, até chegar na paisagem grafite, eu falo um pouco sobre a reaproximação atual, né? Primeiro a dicotomia, depois uma tentativa de reaproximação entre artes e ciências, um pouco a ver, né, com a apresentação anterior. E falo um pouco também da questão hoje de como o grafite é entendido ou não, né, existe uma controvérsia sobre isso, como arte. E sintetizando, eu faço um estudo de caso sobre a paisagem grafite de Bogotá, na Colômbia, e depois vou explicar por quê. Tentar tomar cuidado com o tempo. Bom, não vou demorar muito aqui, falar rapidamente, né, que o grafite hoje ele é um fenômeno internacional, ele constitui a base de uma nova estética, de uma nova linguagem urbana, né, que está presente na maioria, na grande parte das grandes cidades do mundo e principalmente das grandes metrópoles. Mas o que eu busco, de fato, entender, para além dessa estética, que fica até um pouco padronizada em alguns momentos, é o que o grafite pode, de fato, representar para e sobre as cidades, sobre a identidade dessas cidades. Ou seja, o que nos revelariam as paisagens grafite das cidades. Como eu disse, para fazer essa análise, eu faço rapidamente trato aqui de alguns pontos, né, sobre essa separação entre ciências e artes e é uma tentativa de reaproximação que vem acontecendo nas últimas décadas. Pela questão do tempo, não tenho como detalhar, né, eu só trouxe aqui alguns autores que me norteiam, né, nessa discussão, como sociólogo Michel Mapessoli e na geografia o Eduardo Marandola e Fremont. Falo também um pouco de Bachelard e meu irmão Pontinho. A outra discussão que eu faço, eu não posso fugir dessa discussão, né, é como o grafite hoje em dia ele é entendido como arte no contexto da arte urbana. Eu trago isso rapidamente, mas para dizer que isso não é um consenso. Né? Alguns autores muito importantes da área, como por exemplo o Armando Silva, que é um sociólogo colombiano, um dos maiores pesquisadores de grafite do mundo, ele, na verdade, ele questiona isso. Né? Para ele, por exemplo, o grafite mesmo, o grafite original, seriam as escrituras e representações do proibido, né? Que surgem na década de 60, 70. Mas ele mesmo diz que essas escrituras, né, que começam como escrituras, elas passam por transformações estéticas, ficam cada vez mais gráficas, né, que se transformaram o grafite original no que ele chama de grafite arte ou pós-grafite. Mas, e ele também ressalta que a linha entre o grafite arte e o grafite original é muito tênue. Né? Então, bom, isso aqui é uma discussão bem mais aprofundada. Né? Tudo isso para começar a delinear o que eu chamo aqui de paisagem grafite. Né? Primeiramente, eu defendo que a geografia ela tem uma especificidade, ela pode ter uma especificidade no estudo desse tema, que é abordado, claro, por várias áreas, né, do conhecimento. Mas, no caso da geografia, eu acho que a paisagem ela pode ter uma contribuição muito grande, né, no estudo do grafite. E, para começar a chegar no que seria essa síntese, que seria a paisagem grafite, eu trouxe aqui os autores com que eu trabalho, principalmente, né, nas suas conceituações de paisagem, que tem uma certa linha em comum, como Cosgrove, Berg, Dardel e Dumbo. Tá? Eu trouxe bem rapidamente, por uma questão de tempo, né, não tenho como detalhar mais, mas é só para traçar realmente a linha teórica, né, da minha pesquisa. Bom, então o que eu busco fazer, né, tanto nesse artigo quanto na minha tese, é fazer uma análise geográfica da paisagem, tendo como elemento central o fenômeno grafite. Então, a paisagem grafite ela seria um tipo de paisagem associado particularmente a espaços urbanos e suas manifestações escritas e ou gráficas, expostas em sua própria base material, muros, edifícios, calçadas, viadutos, não vinculadas à atividade de propaganda e publicidade. Então, as transformações visuais das cidades, hoje em dia, eu defendo, podem indicar mudanças mais profundas nas relações sociais e nas formas de apropriação do espaço público. Dando continuidade, né, nesse pensamento, as novas paisagens das cidades estão repletas, dessa forma, de sentidos e significados que podem revelar aspectos muito interessantes sobre o entendimento do espaço urbano contemporâneo. No entanto, esses aspectos, eles podem não estar visíveis ou decodificáveis no primeiro momento de leitura. Né? E aí eu trago dois autores que trazem uma contribuição metodológica interessante, né, para esse pensamento, que seriam o Cosgrove e o James Dugan. Primeiro, quando o Cosgrove diz o seguinte, ele diz que as paisagens estão repletas de códigos culturais hegemônicos. E seria um papel muito interessante da geografia revelar e analisar os códigos culturais opostos, né, os contra-hegemônicos. E o grafite é um desses códigos culturais contra-hegemônicos. Isso faz relação também com o que o James Duncan fala na sua análise sobre paisagem, quando ele diz que ela é um sistema de criação de signos, e para analisá-la a gente tem que compreender os campos discursivos que são formados muitas vezes por discursos opostos que coexistem, né, num grau maior ou menor de conflituosidade. E eu trouxe um exemplo disso. Aqui eu trouxe duas paisagens, do mesmo local. Aqui é um viaduto na Avenida 23 de Maio, São Paulo. Nessa primeira imagem aqui da esquerda, eu tenho um grafite que foi realizado no ano passado, o grafiteiro Nunca, é um dos grafiteiros mais famosos, não só de São Paulo, mas do mundo. Ele fez esse grafite, tinha autorização da prefeitura para fazê-lo, mas logo depois ele foi apagado, né, sem nenhum tipo de comunicado, como vocês estão vendo. Isso gerou uma repercussão muito grande na mídia, inclusive internacional. Uma crítica à prefeitura, uma crítica a... enfim, né, uma crítica muito forte. E depois a prefeitura teve que se desculpar, dizer que foi um engano, financiar, né, um novo painel, que é esse aqui, que vocês estão vendo, do mesmo grafite. Então, vejam, né, são duas imagens que retratam. Muitas vezes a gente pode passar, né, por esse local e não olhar com atenção e não ver, né, num primeiro momento, os conflitos que estão representados nessas duas imagens aqui, nessas duas paisagens. Isso faz relação com o que o James Duncan fala, quando ele diz o seguinte: pode haver, então, uma ordem discursiva estável na qual discursos opostos coexistem num grau de mútuo desconhecimento ou num sincretismo quieto. Seria mais ou menos isso, um sincretismo quieto. A prefeitura, uma hora, diz que apoia o grafite em São Paulo, outra hora apaga, depois pede desculpas, né? Quando acontece isso, porque nesse caso era um grafiteiro muito famoso, né? Não acontece quando são grafiteiros menos renomados. Então, de forma alternada, podem haver conflitos abertos e reconhecidos entre grupos cujas suposições se baseiam em diferentes discursos. Então, eu chego no meu estudo de caso, que são as paisagens grafites de Bogotá. Primeiramente, aqui eu defendo que a escolha de Bogotá foi devido a um processo muito recente, de uns 5 ou 6 anos para cá, né, um crescimento, né, muito considerável dos grafites na cidade. Mudou muito a paisagem de Bogotá como um todo. Isso está relacionado com o desenvolvimento de um novo urbanismo na capital colombiana desde a década de 90, um urbanismo mais humano, a gente pode dizer, e da intolerância total, né, os grafiteiros eram presos com muita frequência na cidade, passou-se a uma tolerância, hoje em dia, um incentivo, né, da prefeitura aos grafites. Então, diferente de outras cidades do mundo, você tem grafite em Bogotá praticamente em toda a extensão da cidade, não apenas em determinadas áreas ou bairros. E outra diferença é que os grafites têm dimensões, né, têm grandes dimensões, os painéis são imensos, porque como hoje a atividade não é ilegal, né, ninguém é preso mais por causa de grafite, então os grafiteiros têm muita calma, muito tempo, incentivo para fazer os painéis. Então isso alterou muito a paisagem de Bogotá. Eu trouxe especificamente aqui um bairro na região central de Bogotá, que é o bairro da Candelária. Ele talvez tenha sido um dos que mais passou por transformações na sua paisagem. O bairro na região central, era um bairro que estava relativamente abandonado, degradado, com problemas de violência. E de 5, 6 anos para cá, né, com uma grande concentração de grafiteiros trabalhando nessa área, mudou-se completamente a dinâmica do local em vários sentidos, né? Hoje ele é um bairro turístico, hoje a quantidade de hostels, principalmente, né, atrai muitos turistas estrangeiros. Tem, inclusive, atividades voltadas para o grafite. Essa foto que vocês estão vendo é de um tour especializado em grafite, guiado por um grafiteiro, né? Eu estou participando desse tour, tive a oportunidade para conhecer um pouco dessa dinâmica. Infelizmente, também pela questão do tempo e pela limitação do número de slides, eu não deu para trazer, assim, uma quantidade maior de grafites aqui, mas eu trouxe apenas alguns exemplos, né, que retratam bem a especificidade do grafite em Bogotá. O que a gente observa é que os temas mais recorrentes desses grafites nessa cidade são o conflito armado, né, que é histórico já de muitas décadas, entre governo, grupos paramilitares e de guerrilha, a exploração dos recursos naturais, temática ambiental e uma crítica muito forte à expropriação das terras das comunidades tradicionais. Isso é muito presente nessa cidade, como a gente não vê em outras cidades do mundo. Então é um grafite que tem um teor crítico, uma manifestação com um teor social muito forte. Eu vou ter que finalizar, então. Isso porque eu queria ler as considerações finais. Peço licença para vocês, porque eu acho que faz uma síntese. O entendimento das paisagens grafite perpassa pelas conjunturas históricas, sociais, culturais, políticas que lhe deram origem, bem como pela busca da compreensão dos imaginários das cidades por parte de seus habitantes. Síntese da construção coletiva dos diferentes segmentos da sociedade, que através de convergências e conflitos nas esferas concretas e subjetivas, vão dando forma ao sentido de lugar, como propõe Helga. Na nossa visão, compreender a paisagem dos grafites como uma expressão do sentido de lugar, onde a experiência cotidiana converge, é algo bastante positivo, pois indicaria um maior grau de pertencimento, enraizamento e identidade dos habitantes com o espaço. É o desejo de se ver representado e ter espaço nesse lugar, e de se lutar por novas formas de fazer e existir na cidade. De acordo com Armando Silva, o que faz uma cidade diferente da outra não é só a sua capacidade arquitetônica, mas os símbolos que os seus próprios habitantes constroem para representá-las. A paisagem grafite, então, está repleta desses símbolos expressos de forma linguística e artística, próprios das especificidades de cada lugar. Bom, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras, mas o nosso esforço nesse trabalho é decifrar essas mil palavras presentes no conjunto de imagens que formam e transformam as paisagens das cidades contemporâneas. E aqui são algumas das referências que eu só trouxe as principais que eu citei, mas as referências completas estão no artigo dos anais do evento. Obrigada. Obrigado, Luciano. Patrícia, obrigado, Patrícia, pela exposição do seu trabalho. Vamos convidar agora para expor o trabalho o João Carlos Nunes Ibanes. Alexandre, chegou? Eu cheguei aqui. Ah, tá, ok. Então, Alexandre, pode vir. O Alexandre chamamos antes, você vai expor o seu trabalho. 15 minutos, Alexandre. Tá. Só queria pedir desculpa a todos. Bom dia, primeiro. Eu perdi a hora. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Pizzotti, sou do Rio de Janeiro. Eu perdi a hora, então quero aqui aumentar o estereótipo do carioca no respeito ao horário. Eu coloquei para acordar às 6h20 o relógio, mas tive um problema, depois para pegar táxi, foi outro problema, enfim. Eu consegui chegar. Acho que o mínimo que eu posso fazer agora é não extrapolar os 15 minutos. Então, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia que eu não fiz, não sei se acho que agora pode ser boa, eu não fiz 15 slides, eu fiz uma apresentação bem menor, mais sucinta. Então eu espero respeitar o horário da mesa. Posso sentar? Olha, dá vontade. Bom, o trabalho que eu trouxe aqui é um resumo da minha tese de mestrado, que eu defendi em 2010 na UERJ, sobre a orientação do professor João Batista Ferreira de Mello, que é um dos professores que estão na comissão científica aqui do evento. E de lá para cá eu não estou filiado a nenhum programa de pós-graduação, a nenhuma universidade. Atualmente sou apenas professor do ensino fundamental e médio no Rio de Janeiro, nas escolas particulares. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar do evento. Eu tinha enviado um artigo em 2013, mas não pude comparecer em São Paulo. Eu fiz questão de vir nesse evento, não era o meu plano, atrasar no dia da apresentação, mas infelizmente aconteceu isso. Bom, o meu trabalho, eu tento interpretar as múltiplas dimensões do mundo vivido, né, dos moradores do Morro da Mangueira. É um trabalho dentro da geografia humanística, e por que eu escolhi o Morro da Mangueira? É uma das comunidades mais tradicionais da cidade, surge, segundo Carlos Lessa, surge em 1900, mas eu pesquisando no arquivo da cidade, tem também registros dos primeiros moradores se fixando, né, em determinadas áreas da colina lá do morro, em 1908. O Morro da Mangueira abriga uma das primeiras agremiações carnavalescas do Rio de Janeiro, que é a Escola de Samba, a Estação Primeira de Mangueira, foi fundada em 1928. Então a ideia de estudar esse mundo vivido mangueirense é tentar interpretar um pouco dessa tradição, desse simbolismo que a escola de samba e o morro possuem dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, como eu estava dizendo, vamos tentar interpretar as múltiplas dimensões do mundo vivido dos moradores do Morro da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro, no cenário urbano carioca, por meio da experiência de seus compositores ou simpatizantes. É o principal esforço deste trabalho. A Acreditamos que o empreendimento se justifica tendo em vista que a simbologia emanada pelo Morro da Mangueira se expressa também, e talvez principalmente, por intermédio da cadência de seu samba, tendo como principal agente o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, uma das primeiras escolas de samba fundadas na cidade, proporcionando assim uma aura de primeira grandeza a toda a sua comunidade, trazendo ao morro notoriedade no imaginário carioca, nacional e internacional. Como a literatura musicada sobre a Mangueira é bastante rica e extensa, buscamos selecionar partes ou trechos daquelas canções de nosso próprio ser, divulgadas em meios eletrônicos, compostas entre os anos de 1920 e 1990, que entendemos terem seus versos as dimensões espaciais e simbólicas que pretendemos analisar e destacar na comunicação em questão, a saber, os laços topofílicos, as experiências vividas dos compositores mangueirenses e a especificidade da geografia e história da favela. A análise das canções se apoia nos fundamentos teóricos e metodológicos da geografia humanística. Neste contexto, busca-se entender o mundo vivido da Mangueira e seu caráter simbólico, um lugar lá de grande significado na alma do carioca e do povo brasileiro. Foi utilizado como fonte de consulta para a maioria das trajetórias biográficas dos compositores ou intérpretes, das canções analisadas, a versão eletrônica do diário Cravo Albino, da música popular brasileira, obra de referência no assunto. Entretanto, outras fontes foram consultadas, além da citada obra, sendo estas mencionadas ao longo do texto a que eu me refiro ao texto completo. Então, biografias, livros, enfim. Desta forma, buscamos também alcançar com este procedimento o que Melo nos sugere, obter insights sobre os aspectos ligados às motivações para a produção das composições e os contextos em que estas ocorrem, assim como ocorre o significado dos efeitos pretendidos. Além disso, o uso dessas informações adicionais nos ajuda a penetrar nos significados buscados pelos autores, assim como melhor compreender as ideias contidas nas composições dos mesmos, plenas de sentimentos e evocações, segundo Pão, 2009. Em resumo, o meu trabalho não é sobre o estudo da música, do ritmo em si, do samba. O meu trabalho não é sobre escolas de samba. De uma certa forma, acabo me alinhando aqui ao tema do encontro, porque ao analisar a forma como utilizo as letras, a gente pode, assim, grosso modo, chamar de uma literatura musicada, porque eu me debruço sobre as letras. É até uma crítica que eu recebi em outros eventos que eu participei, como, por exemplo, em História, em eventos de semanas de política, de História, acontecendo na UERJ em 2013, 2014. E eu participei de discussões que envolviam outros trabalhos ligados à música, e as pessoas que coordenavam as mesas eram músicos, e uma das críticas que eles colocavam para mim era essa limitação do meu estudo somente na letra, então a parte tonal, ou contato com outros campos da filosofia, alguns autores, porque as pessoas que, pelo contato que eu tive, que estudam música e têm um pouco de contato com as ciências sociais, fazem isso pela história e pela filosofia. Então, quando eu trouxe essa discussão da geografia, eles gostaram, mas colocaram isso. No trabalho, eu usei 24 músicas, de 1920 ao ano 2000. Aqui eu trouxe 4 apenas. E eu estou aqui pensando, talvez seja melhor a gente passar, algumas tem o áudio que eu trouxe, passar para a música que é o que dá origem ao... Passa para a gentileza, para o próximo slide. Ah, não, volta, por favor. Que é aquela, sei lá, maneira, que é o título da minha apresentação aqui. A gente podia ouvir um trecho do áudio e depois eu posso fazer algumas considerações sobre essa análise, quando eu analisei as músicas. Pode ser? Thank you. Bom, o Carioca Paulo da Viola, o Paulo César Batista de Faria, desde criança, conviveu com músicos como Peixinho, Jacó do Bandolim, que frequentava sua casa, né? O seu pai, Benedito César Ramos de Faria, era violinista do conjunto da época de ouro. Em 1963, seu primo Oscar Bigode, diretor da bateria da Portela, convidou a ingressar nessa escola. Este mesmo ano, Hermínio Belo de Carvalho, que conhecera nas rodas de choro e era um dos incentivadores de sua carreira, o apresentou a Cartola. A partir de então, foi convidado para se apresentar no Zé Cartola, que é um restaurante, né? Dona Zé Cartola, na Rua da Carioca, no centro da cidade do Rio, tocando violão em cavaquinho, onde fechou com o Zequete, recebeu seu primeiro cachê. O produtor musical, escritor, compositor e poeta Hermínio Belo de Carvalho, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, iniciou sua carreira profissional em 1955 como repórter e colunista de discos numa revista, rádio entrevista, tendo atuado mais tarde em outras revistas, como Cruzeiro. Em 1958 começou a trabalhar também na rádio, em rádio, a convite de Mozart e Araújo, produziu centenas de programas, etc. Selva Mangueira nasceu de uma visita de Hermínio Belo de Carvalho no ponto mais alto do Morro da Mangueira, se serenado por Cartola e Carlos Cachaça. Ao ver de lá de cima, então, Luiz Companhia, o belo panorama, o poeta emocionou-se e compôs este canto de amor à sua escola e à comunidade. Mais tarde, em casa, Hermínio concluiu o poema, quando chegou o poema da viola, que apreciou os versos de intenso lirismo e fez a melodia de pão. Gravada inauguralmente por Odete Amaral, que poema da viola, a bela melodia ganhou gosto popular. Embora não tenha alcançado uma melhor classificação no referente sertão, que foi o Festival da MPB, o quarto Festival MPB da Canção, contribui diretamente causando a feitura de outra obra-prima, que foi o Rio que passou em Recife. Bom, aqui vem a análise propriamente geográfica. A exaltação dos diferentes lugares por aqueles que efetivamente vivem seu cotidiano desperta nessas pessoas um sentimento de etnocentrismo, ou seja, a ideia de que habitam o centro do mundo. Logo, quem está diante do seu lugar vivido tem pouco ou nenhum valor, distante do seu lugar vivido. Perdão. Esta alegoria etnocêntrica, incorporada de elementos positivos e negativos, contribui para a construção da utopia. A imaginação e a criatividade humana são pródigas em criar lugares míticos ou tópicos que, construídos e reconstruídos, através do tempo, adquirem status de eldorados ou paraísos. Por outro lado, ambiguidade, sentimentos topofílicos e a maneira de agir das pessoas podem construir também lugares mergulhados em trevas, medo e insegurança. Assim, as favelas cariocas se tornaram, para a maior parte da população, locais perigosos, que devem ser evitados, em alguns casos, a qualquer custo. Contudo, esta imagem encontra sua contraposição quando observada através das lentes de compositores e poetas, moradores ou mesmo frequentadores do lugar. No caso particular da Mangueira, desmontada produção cultural, o morro e seus habitantes, através do samba, são narradores em meio à dinâmica do lugar vivido, reverenciado e valorizado, reverenciado e valorizado. Ao mesmo tempo, por vezes, a favela é alçada ao etnocêntrico nível de um grande adorado, ou em outras palavras, um lugar mítico, conceituado como acima do bem e do mal, carregado de simbolismo. Um lugar mítico, por excelência, envolto em uma aura reluzente, mostrando que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber. Vivido, filosófico, sacralizado, composto por pessoas, amigos, ritmos, batucadas, cores, sonhos, ações, sofrimentos, alegria e dribles na luta pelo dia a dia, o mundo mangueirense, o mundo vivido mangueirense é tão grande que nem cabe explicação. O que eu quis dizer, a ideia central do meu trabalho foi essa. As favelas sempre tiveram, tem mais de 100 anos, segundo o professor Maurício de Abreu, as favelas no cenário urbano carioca, estão completamente incorporadas à paisagem, e possuem mais de 100 anos, colocando aí como referência inicial a chegada dos egressos, a campanha de Canudos, do Morro da Providência, e também a ocupação de uma parte da encosta do Morro de Santo Antônio, no final do século XIX. Então, como eu tinha falado no início, a favela da Mangueira é uma comunidade também muito tradicional, muito antiga do espaço urbano carioca. Como eu disse, o professor Carlos Lessa coloca que alguns portugueses já começaram a ocupar a encosta do morro voltada para a Quinta da Boa Vista, onde era a residência imperial, já a partir de 1900. E, como eu disse, em 1908 essa ocupação vai se adensando. E durante esses 100 anos de convivência das favelas no espaço urbano carioca, a maioria das políticas públicas ora defendiam a remoção, ora defendiam a incorporação. Então, o diálogo entre esses dois lugares, entre esses dois espaços, né, na cidade do Rio de Janeiro, ele é marcado por uma série de conflitos concretos, né, que essas pessoas experienciam concretamente, a ausência de infraestrutura urbana, todas as dificuldades que essas pessoas encontram no seu dia a dia, mas também simbólico. E eu estou tentando aqui mostrar que o samba, a música, né, especificamente o samba, pode contribuir para reduzir essas muralhas, ou essa distância, pelo menos no campo simbólico, entre o que a gente chama de cidade formal e essas comunidades, no caso, essa comunidade específica, que é a favela da Mangueira. Só para concluir, ao longo desta comunicação, buscou-se alcançar dois objetivos. O primeiro, compreender outras dimensões da favela da Mangueira no âmbito da geografia humanística. Só lembrando que, fazendo parênteses, eu acho que eu passei direto, como autores pontuando, como assim, autores bastante citados, citados no meu trabalho, Ralph, Butman e outros. Lembrando que a geografia humanística se apoia, então, como o meu trabalho, principalmente na fenomenologia e na hermenêutica, são quatro principais correntes filosóficas que a geografia humanística se apoia, também tem o existencialismo e a ideologia, mas o meu trabalho é mais pela área fenomenológica e hermenêutica. Compreender outras dimensões da favela da Mangueira no âmbito da geografia humanística, utilizando como instrumento de análise uma pequena amostra de letras de samba. Aqui no trabalho eu trouxe quatro, mas na dissertação, como eu defendi, havia 24 letras, de 1920 a 2000, composto por moradores, frequentadores e simpatizantes. Em segundo lugar, mostrar como a rica produção cultural do povo pode atuar para a diminuição de representações estigmatizadas e preconceituosas de seus moradores, inserindo-os na cidade formal, ou seja, derrubando os muros do resguardo entre a favela e o asfalto, se não na paisagem urbana, no imaginário coletivo. Em outras palavras, esperamos com este pequeno mergulho do rico universo mangueirense compreender como o samba pode desempenhar um papel dual no entendimento do lugar mangueira, ou seja, transitar entre o concebido, imagem vendida para além das fronteiras da comunidade e o mítico, reverenciado por sambistas e músicos de diversas áreas da cidade e níveis sociais, afora outros diversos âmbitos deste mundo vivido. Como assinalado na canção Sei Lá Mangueira, a beleza do lugar, para se entender, tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. Embora não tenha sido objeto de nossa análise, cabe aqui uma importante ressalva. A fundação da Escola de Samba da Estação Primeira de Mangueira, em abril de 1928, por notados da comunidade, Cartola, eu não citei aqui, mas é um caso emblemático, é um compositor que se mistura com a história da favela, da própria agremiação. Com 11 anos ele passa a morar na comunidade, então as composições desse compositor retratam o que a gente aqui está defendendo como um mundo vivido, essas experiências, contato com outras pessoas e com o ambiente. Mas pelo tempo não dá para a gente aprofundar mais. Ele, Carlos Cachaça, enfim, outros compositores, Nelson. Nelson Carmaquim, Nelson Sargento, etc. Com seus 17 títulos, supercampeonatos em 84, além de várias premiações como estandarte de ouro, total de 68 prêmios. Também um agente fundamental neste processo de transformação do espaço do pobre, entre aspas, em lugar sacralizado, entre aspas, pelo samba, na medida em que, arrastando com a sua aura a favela da Mangueira, deu voz e visibilidade social ao povo, o transformando em lugar mítico e elitista no mundo do samba, e mais do que isso, tornando um símbolo do Rio de Janeiro e de brasilidade. No meu trabalho, eu aponto alguns projetos sociais, inúmeros projetos sociais que, ao meu ver, acompanham essa aura mítica, essa aura da cultura que é produzida pelo povo, e ao mesmo tempo contribui para reforçar mais essa produção cultural. E também trabalho conceitos de formas simbólicas, como o professor Roberto Lobato fala, a agremiação, né? A escola de samba em si, hoje é o símbolo, como o Dona Mesa coloca, que é a escola de samba, local onde a escola de samba se localiza. Ele atrai no período pré-carnaval, os ensaios, centenas, eu acho que posso estar exagerando, mas milhares de pessoas do Rio, turistas, muitas empresas de turismo levam essas pessoas para lá. Então a comunidade se beneficia disso. O lugar se torna um lugar simbólico, devido à presença dessa forma simbólica, e ao mesmo tempo contribui para reforçar essa forma simbólica, que é a agremiação em si, que alcança a exaltação máxima no carnaval. Não estou aqui no discuto, no trabalho, a mercantilização do carnaval, ou a mercantilização da própria música, isso eu não coloco, eu não vou por esse lado aqui no trabalho. É só, mais uma vez, desculpe pelo atraso, eu fiquei um pouco nervoso também, porque primeira vez que eu apresento esse estilo, mesmo então, espero que eu tenha me saído bem. Vou saber daqui a pouco. Obrigado. Dando continuidade aqui, vamos ao próximo trabalho. Chamo aqui para a apresentação João Carlos Nunes Ibanez. Está presente? João Carlos. Então vamos para o próximo. Para ganharmos tempo. Carla Cristine Nunes Nascimento, Júlio César Suzuki. Que vamos ouvi-los, ouvido do trabalho. Bono Dom Bosco é brincar. Unha é brigar. Arte e vivências de crianças que habitam o bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora, Minas Gerais. 15 minutos. Bom dia a todos. O artigo ao qual vocês vão ter acesso aí nos anais depois, ele é um exercício de síntese do que a gente está elaborando na nossa tese de doutorado, né? Eu sou orientada do professor Júlio Suzuki, lá na USP. A tese é um trabalho ainda em construção, portanto, as contribuições de vocês, né? A contribuição dessa mesa aqui é muito bem-vinda, né? Todas as contribuições são muito bem-vindas. O título... Coloca o título para mim, por favor. Obrigada. O título, Bom no Doposco é Brincar, Ruim é Brigar, é a fala de uma criança moradora lá do bairro Dom Bosco. Ele ressalta em dois aspectos, né, do bairro, que é a brincadeira e a violência, nessa frase. Eu peguei porque isso apareceu bastante durante o trabalho. O título, ele traz uma série aí de escolhas, né? Escolha aí de uma faixa geracional, que são as crianças, né? Escolha de um bairro, específico da cidade de Juiz de Fora, que é, né, a minha cidade. Então, existem uma série de escolhas metodológicas, né? A dimensão aí da arte, né, e das vivências representadas nos desenhos. Pode passar, por favor? Essa fotografia aí não é a melhor fotografia que nós tínhamos do bairro, mas o ângulo ficou muito bom, né? Houve uma sacada muito boa da fotógrafa aí nessa fotografia. Por quê? Ela consegue mostrar várias coisas ao mesmo tempo. Ela consegue mostrar... O meu ponto de vista ali é o Hospital Monte Sinai, que é um hospital privado. Eu estava no hospital, lá de cá, e tirei a foto. O hospital é a parte onde eu estou e também aquele prédio branco do outro lado, e é enorme ali para baixo. Ali é a Avenida Independência, é uma das principais avenidas da cidade de Juiz de Fora. Lá ao fundo a gente vê uma construção de um prédio que é um hotel, e ali também é a entrada da Universidade Federal de Juiz de Fora, é o Pórtico Sul. E ali exatamente no meio é a comunidade do bairro Dom Bosco. Descendo um pouquinho, nós temos o Shopping Independência, que é o maior shopping regional. Então, para vocês terem uma ideia da localização, de onde esse bairro está localizado, qual que é a situação material, né, de localização desse bairro. O bairro é apontado, até mesmo pelo plano diretor, como um bairro de ausências, onde se falta tudo. É considerado como uma área de especial interesse social, de acordo com o plano diretor, né, onde há precárias condições de habitabilidade. E aí, diante de tudo isso, como que fica a população, as pessoas que moram ali? Existe uma situação de permanência em face da especulação e também resistência à segregação espacial urbana. As pessoas que moram ali são pessoas muito pobres, as casas que nós visitamos são casas de um cômodo, banheiros coletivos, então existe mesmo uma luta de permanência. Contudo, nós estamos defendendo que há, pode passar por favor, uma dimensão subjetiva que de acordo com essa materialidade. Aí tem uma fala, acreditamos que existe uma faceta do habitar que é sua dimensão subjetiva da existência. Faceta que convive com a materialidade, não a nega, não a sobrepõe, mas convive dialeticamente, muitas vezes ressignificando essa materialidade. Estou falando isso baseado num artigo do professor Everaldo, juntamente com o professor Júlio Suzuki. E aí, para dialogar com essa faceta imaterial, pode passar, que nós mencionamos, que também conversa, né, com o material, nós fizemos escolhas metodológicas que foram mudando no decorrer da pesquisa. O professor Everaldo esteve lá participando da banca de qualificação e foi fundamental, né, para essas mudanças metodológicas, para nós repensarmos algumas coisas. E aí eu trouxe o nome de uma rua para a gente falar dessas mudanças metodológicas. Na Rua Borda da Mata, o Buracão. Buracão é o nome que as crianças dão para essa Rua Borda da Mata. Para a gente é uma rua íngreme, com encosta, deslizamento e tal, mas as crianças elas vão nomeando as ruas do bairro de acordo com as experiências, com as vivências, com alguma pessoa que mora, com os afetos delas, né? E aí, nós percebemos que nós queríamos fazer entrevistas coletivas com as crianças e lá nessa rua a gente percebeu que era impossível, porque as crianças andavam todas juntas o tempo todo e aí você tentava isolar, mas daí a pouco elas estavam todas juntas de novo. E aí nós temos algumas técnicas de trabalho. O desenho como uma expressão artística e de vivência, e aí eu quero abrir um parênteses porque o desenho é muito usado na geografia, pela cartografia, apenas como uma transição, uma passagem para o mapa, né? E não como uma forma de expressão da vivência, e aí é algo para a gente pensar e pesquisar sobre. A oralidade também nós usamos com entrevistas coletivas e observação e criação de notas de campo. O primeiro desenho que eu vou mostrar é do Emílio, pode passar. O Emílio tem 10 anos, a nossa faixa etária é de 8 a 12 anos, são 20 crianças participantes em 5 ruas diferentes. Vou mostrar só 4 rapidamente. O grande tema, Dom Bosco, simplesmente isso, o bairro, desenho bairro para você. A entrevista, a conversa, o desenho acontecia na rua mesmo, às vezes na calçada, às vezes literalmente no meio da rua e às vezes na casa da criança, dependendo. No caso aí foi na casa do Emílio, ele começa desenhando morros, uma construção azul lá destacada lá em cima, e essa construção chamou muita atenção da gente, porque logo que ele começou a desenhar, ele falou assim, não se preocupa não. Aí chamou a gente lá para fora, mostrou, falou, olha, essa é a paisagem que eu vejo daqui. É a escola lá no bairro Santa Cecília. E ele colocou como o Dom Bosco dele, né? Fazendo parte, perdão, do Dom Bosco dele. E aí logo a casa dele estava cheia de outras crianças e a irmã dele olhou para o desenho dele e falou, não, Dom Bosco não é assim. Aí eu falei, ah, então tá, então me mostra como é que é o Dom Bosco para você. E aí começou, a Laura também veio participar e aí outras crianças foram participando também. Ainda no desenho do Emílio, coisas importantes. O tráfego intenso de veículos, uma rotatória, tudo realidade recente, não faziam parte do bairro, mas com todas aquelas novas construções são hoje parte do bairro. A escola onde ele estuda, que ele identificou com o nome dela, e ele mostra um afeto muito grande pela escola, como as outras crianças. E os prédios, nós não vemos prédios dentro do bairro, mas nós vemos muitos prédios no entorno do bairro. Bom, próximo é o desenho do Armando, ele descreveu bastante o desenho dele e aí na descrição ele apontou um supermercado que fica num bairro nobre, que é o Cascatinho, um bairro do lado do Dom Bosco. O que a gente percebe no desenho do Armando também? Elementos do espaço próximo, do espaço vivido, imediato, com outras experiências. Então existe aí um bairro vivido. Apesar desse mercado não estar no bairro dele, está no desenho dele de Dom Bosco. Nós também vemos aí no Armando vias, veículos, semáforos, placas, tudo de uma realidade bem recente, os prédios também. E a escola também bem identificada lá na pontinha, ele escreve, né, a palavra escola lá, e ele diz que é um grupinho, as crianças chamam a escola lá de grupinho, as crianças entrevistadas. O próximo é o desenho do Cáspio, com 9 anos. Ele desenha um campo de futebol vazio, ele desenha pessoas, o que ainda não tinha aparecido, prédios muito altos e a escola. O Casper, ele disse para mim que ele joga futebol na rua. E aí eu perguntei para ele, mas e o campinho que você desenhou, onde que fica? Aí ele falou, ah, não sei. Eu sei que existe, eu sei que tem, mas não sei onde. E aí nós começamos a imaginar onde poderia ser esse campinho. E o Dom Bosco, ele tinha um campo que foi tirado literalmente da comunidade por causa da construção do shopping. Ele tinha um espaço, existia um espaço de lazer onde as crianças usavam, né? E nós pensamos em várias possibilidades, tem uma rua lá que eles nomearam como Rua do Campinho, pensamos em várias possibilidades, ou simplesmente a imaginação do Caspian, que é bastante imaginativo. E por fim, a Laura. A Laura, ela desenhou bastante detalhes, ela falou bastante do desenho dela, ela desenhou as casas do Dom Bosco, ela disse para mim, os prédios do entorno também. Aí ela desenha os hospitais, e é interessante porque ela desenha um hospital público e um privado, né? O complexo do Monte Sinai, que é muito grande, e um hospital público do ladinho do outro, e eles são muito distantes, estão em bairros diferentes. E ela diz assim, não existe diferença nenhuma, só que tem uma diferença. No privado, né, no Monte Sinai, eu nunca entrei. Essa foi a observação dela. É, as ruas com carros, ela representa também o Semente, que é um grupo que tem um trabalho social no bairro, desenha a Igreja Católica. E uma coisa muito legal que aparece é que aparece ela mesma no desenho, ali numa piscina. Ela diz que ali é a piscina que ela vai ganhar, que ainda não existe, mas que ela vai ganhar. E aí essa coisa dela ter se retratado me chamou muita atenção. E aí eu perguntei para o Emílio, Emílio, você não se mostrou aqui. Onde você estaria? Ele falou, aqui, ó, perto da escola. Aí eu perguntei para o Armando, onde você estaria? Ele falou, na escola por causa do recreio, claro. O Casper falou assim, olha, eu queria ser feiticeiro. Eu queria ter poder. Porque eu ia fazer aparecer um dragão e eu voaria para a escola, porque lá tem recreio, tem educação física e tem aula de artes. É, a escola e a rua, gente, aparecem muito como lugar de brincar. Isso aparece o tempo todo no trabalho com eles. Mas esse brincar, ele ultrapassa, ele está além dos lugares pensados para as crianças. E aí ele vai até para lugares perigosos, proibidos, que não são territórios de crianças, digamos assim. Pode passar, por favor? Aí eu tenho uma fala do Jader Lopes, que trabalha com a geografia da infância, e ele fala um pouquinho disso. Na constituição dos territórios lugares, percebe-se a presença de processos de subversão do espaço, de ir contra o instituído, em que as crianças sabem dos espaços que são tidos como proibidos, mas muitas vezes acessados a partir de suas interações com os pares. Pode passar? Olha que flagrante! Esse é o lago da Universidade Federal de Juiz de Fora. Proibido nadar. E as crianças lá nadando, ali em frente tem o posto do Corpo de Bombeiros e eles lá se refrescando num dia de intenso calor, mostrando essa apropriação do território e até de espaços perigosos, né? Mas mostrando como ela se apropria. Pode passar a próxima também. Essa aí foi um presente, essa foto, porque foi a hora que eu estava no pátio do Monte Sinai fotografando. Eu fui lá, marquei um exame proposital, né? E estava lá usando o pátio, tirando umas fotos escondidinhas. E, gente, acreditem ou não, esse menino entra correndo dentro do Hospital Monte Sinai, que tem uma segurança reforçadíssima. Ele entra com uma latinha, com linha enrolada, e ele estava soltando pipa. Olha como a brincadeira da pipa, ela transcende as fronteiras, né? Ele estava no morro soltando pipa e ele perdeu a pipa dele caiu lá no Monte Sinai. E ele entra correndo para pegar a pipa e eu fiquei observando e ninguém chamou a atenção dele. Eu precisei de me identificar para entrar no hospital e tudo mais. Ele entrou, procurou a pipa dele, não encontrou e voltou. E aí eu perguntei para ele. E aí eu perguntei para a criança, né? E aí, o que você estava fazendo lá? Estava procurando a minha pipa. E achou? Não. Procurei, mas não achei. E voltou para a brincadeira dele. Pode passar, por favor. E aí, para a gente finalizar, são ainda considerações de percurso. Nós estamos em processo, né, de desenvolvimento da tese, e aí nós não temos considerações finais. São algumas coisas que nós já estamos pensando, eu vou ler para a gente finalizar. Habitar o Dom Bosco para as crianças é encontro com outros. E nessa experiência, os espaços são subvertidos em espaços de brincar e transformam o bairro num lugar. O território vivido, experimentado, transcende o que a administração pública e outros atores consideram como Dom Bosco. Pode ir? As faltas, aquelas ausências, né, que nós registramos lá no início, são também registradas pelas crianças. A ausência de segurança é sentida e verbalizada. Contudo, o bairro não se define apenas pelos serviços e infraestruturas não disponíveis. O bairro é também presença. A presença de uma escola que é um lugar onde se gosta de estar, sobretudo para brincar. A presença da universidade que se tornou um parque e uma opção de lazer. De uma rua que se tornou um campo de futebol, Rua do Campinho, e concentra várias pessoas nos fins de semana. Pode passar. Começamos a perceber o quanto as categorias que usamos para análise espacial são muito rígidas, simplificadas, frente ao que as crianças nos mostraram. Nós criamos fronteiras, estabelecemos limites para as ruas, bairros, cidades, que são obviamente necessários, né, para o planejamento urbano, para a gestão pública, mas muitas vezes nós engessamos tanto essas categorias que elas podem nos impedir de sequer imaginar que ao pedir crianças para desenhar seu bairro, surgirão elementos que não conhecemos ou que não estão fisicamente no bairro. Mesmo com todos os cuidados metodológicos que tomamos, conscientes de que as crianças são sujeitos, protagonistas de suas vivências, é como se esperássemos das crianças um croquis, um rascunho de mapa do bairro que conhecemos delimitado pelo poder público, e nos assustou, né? Os desenhos nos assustaram. É o último, pode passar? Pode passar? Já passei. Aí. Possivelmente, essa era uma expectativa inconsciente nossa, esperarmos mapas, né, convencionais. Tinha um desenho mais objetivo, talvez mais parecido com uma planta ou mapa. Contudo, nos deparamos com desenhos cheios de subjetividade, de imaginação, de vida. Mapas, sim, mas não mapas apenas, mas mapas cheios de vida, de experiências espaciais. Mapas que dessa forma incluíam uma escola azul no horizonte. Mapa que incluía a paisagem. É isso. Passar para o... Bom dia a todos. Eu gostaria só de complementar um elemento importante dessa pesquisa, que é exatamente a concepção que vem se construindo a partir dos debates do Futurama, no Espaço Lugar, como que essas experiências das crianças vão se colocando como elementos de construção dos referentes espaciais. E nesse diálogo, exatamente da construção desses referentes, a importância enorme da leitura do Vygotsky como a construção de um conhecimento pela prática, pela vivência, pela experiência. Então esses são dois autores fundamentais com os quais nós temos lidado, e aí é um prazer enorme estar com a Carminha nesse projeto, nessa trajetória, e é isso que eu acredito ser importante ainda para finalizarmos esse pontuamento mais teórico da apresentação. Obrigado. Chamamos aqui para a apresentação do próximo trabalho Ingrid e Regina, Cleverson Ribeiro. Eles irão apresentar o trabalho, né? Da apresentação do trabalho dessa relação que é o último de hoje, para nós partirmos para simples debates. Atualmente estou doutorando no programa de pós-graduação em Geografia aqui da instituição, da UFG. Esse trabalho ele faz parte das reflexões que foram feitas na construção, na elaboração da minha dissertação de mestrado. Ele é uma das, faz parte dessa dissertação. O título do trabalho é Estirão Comprido, o lugar de sentimentos e constituição de saberes. O objetivo do trabalho é narrar o cotidiano de uma comunidade ribeirinha do Pantanal, Mato Grossense, com o objetivo de entender, de falar um pouquinho sobre a relação deles com os lugares e da constituição de saberes dessa comunidade. Esse trabalho, eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Ele fez parte de um projeto maior que tinha como objetivo compreender alterações na bacia do Rio Cuiabá, que é um dos principais formadores do Pantanal mato-grossense. E a ideia do projeto maior era compreender como a utilização de agrotóxicos, se já existia essa contaminação no Pantanal, pelo uso do agronegócio nos planaltos, né? E esse projeto ele tinha alguns indicadores. E um dos indicadores era a percepção humana de diferentes atores sociais que faziam uso na bacia do Rio Cuiabá. E esse trabalho eu comecei a desenvolver na minha monografia, que eu falei sobre atores sociais de modo geral, E aí, compreendendo que as comunidades ribeirinhas do Pantanal, elas tinham uma vivência que poderia explicar melhor, eles tinham uma relação maior do que a sociedade piabana de modo geral com o Rio Piabá, e aí eu fui atrás da percepção dessas comunidades. E a dissertação ela vai falar basicamente sobre isso. E para chegar na percepção dessas comunidades, eu fui em busca de algo que relatasse sobre o modo de vida dessa comunidade. E aí eu busquei, aqui é a área de estudo. Esse mapa aqui desse lado, ele é o município de Barão de Melgaço, onde está localizada a comunidade Estirão Comprido. Aquele mapinha ali é o estado de Mato Grosso. E aqui é a comunidade. Ela está encaixada em uma falha geológica. E se vocês perceberem, ela fica entre uma curva e outra do rio, que é uma coisa muito peculiar, porque o rio Cuiabá, ele é meandriforme, ele não tem essa característica reta. Pode mudar. Aí o objetivo já falei para vocês. E a metodologia que eu usei para compreender essas relações nas comunidades, eu utilizei entrevistas, eu fiz entrevistas com os moradores da comunidade, fiz observação participante, fiquei bastante tempo lá na comunidade, vivenciando com eles as pescas, os lugares mais frequentados, como que Estirão Comprido, a comunidade era importante para aqueles moradores, e posteriormente, como uma forma de trazer esses dados de observação, eu utilizei a descrição densa de Geertz para explicar esse relacionamento. Pode mudar. As análises, basicamente, elas estão fundamentadas naquela concepção humanista de que o homem, ele precisa ser compreendido, como ele é um ser complexo, ele precisa ser compreendido em sua complexidade cultural e antropológica. Eu usei alguns autores, esse trabalho está basicamente, ele é composto por geógrafos que fazem parte da geografia cultural. E aí eu utilizo dois conceitos principais, dentre outros que estão expostos no artigo, mas eu trouxe só dois conceitos hoje para falar com vocês, que é o conceito de lugar, que eu me embaso em Tuan, em Helf e na Anne Butler, e utilizo também o conceito de conhecimento tradicional, que no artigo, ao longo do artigo eu faço uma discussão de o que é um saber importante, né? Porque a gente, ao longo do processo de desenvolvimento do conhecimento científico, a gente tinha aquela ideia de que o conhecimento, para ele ser válido, ele tinha que vir da matemática, ele precisaria ser fundamentado em dados estatísticos, em dados matemáticos. E aí eu venho explicando que, para mostrar que atualmente, que hoje, a gente já consegue fazer esse casamento entre os dados estatísticos e as experiências, que as experiências de vida de uma determinada população pode ser considerado também um saber científico. Aí aqui é sobre o saber científico. E aí aqui para explicar um pouquinho dessa relação do lugar e do conhecimento tradicional, eu trago o título de Do Universo de Estirão Comprido, os Lugares e os Saberes. Quando a gente fala dos lugares de Estirão Comprido, eu basicamente falo do cotidiano dessa comunidade, eu faço a narrativa desse cotidiano. E aí a gente entende o quê? Que Estirão Comprido, de modo geral, a comunidade inteira, ele é um lugar para as comunidades e dentro, para os moradores da comunidade, e dentro da comunidade em si, existem também os lugares que variam de acordo com cada morador. Então a gente entende o quê? Que esses lugares, eles se sobrepõem, né? E eles também vão modificando, né? De acordo com cada um dos moradores. Aí a gente entende o quê? Que Estirão Comprido, ele é um lugar. A compreensão desse lugar, ele vem a gente pode compreender também no, nas espacialidades, nos espaços que são ocupados e vivenciados e significados por esses moradores. Outra coisa que caracteriza também esse, o estilão cumprido como um lugar é o retorno dos moradores para a comunidade. Existe um caso interessante de um técnico agrícola que ele cresceu em estilão cumprido e posteriormente ele saiu, foi para Cuiabá, fez faculdade e começou a trabalhar. Na hora que ele se efetivou no mercado de trabalho, ele retornou para a comunidade. E aí o depoimento dele mostra muito essa afetividade com o lugar. Que ele fala que, por mais que ele morasse em uma cidade que tinha todo tipo, que oferecia uma diversidade de serviços para ele, aquilo não preenchia. Então ele teve a necessidade de retornar. E aí hoje ele faz os trabalhos dele como técnico e ele também desenvolve uma atividade que é muito interessante, que é um barco, né? Que é um mercado itinerante, que ele faz todo o Pantanal, duas vezes por semana, ele, a esposa e os filhos, para abastecer aquelas comunidades que são bem afastadas e não têm acesso a nenhum tipo de material de consumo, né? Eles precisam fazer compras e ele dá essa assistência. E aí a gente percebe bem o vínculo afetivo. Outra coisa aqui, outro aspecto que caracteriza muito o lugar estilão cumprido como lugar e pode ser considerado também um lugar para esses moradores é a opção de você lavar suas vasilhas na margem do rio. E aí traz o quê? Traz o significado desse rio para essa comunidade, que mesmo eles tendo as pias dentro de cada um tem a sua pia dentro da sua residência, mas o momento de lavar a vasilha ali coletivo é importante porque eles fazem as trocas, né? Eles dialogam, conversam sobre os problemas da comunidade, então eles preferem por ser caracterizado como uma afetividade, né? Eles preferem lavar as vasilhas no rio do que na pia. Outra característica que mostra pra gente essa relação com o lugar é o banho de rio. O banho na comunidade, por mais que a comunidade ela tem uma estrutura também, tem banheiros, tem pia, eles fazem a higiene no rio. Eles preferem o banho, porque tá quente, vou lá dar um banho, eu vou sair, eu tomo banho. O rio ele é muito importante, então sinaliza esse lugar. E também, outra coisa que caracteriza o lugar é a busca, a sede que eles têm de compreensão da história. E uma das propostas minha para a comunidade era depois levar para eles a história, porque eles tinham muito, mas a gente não sabe, né, como é que surgiu essa busca, essa sede de conhecer aquilo que é deles. E é isso, sinaliza a relação com o lugar. E com relação ao saber dessa comunidade, a gente identifica nas formas de utilização do espaço pantaneiro. Como eles ficam metade do ano na seca e metade, outra parte, alagada, e o alagamento não é um alagamento assim simples, a água chega a 1 metro de distância da casa e na maior parte do 50% do ano, essa água às vezes chega a entrar na residência. Então, quer dizer, o que vai ditar as formas de uso? É o movimento da água. De acordo com que as águas do Pantanal elas sobem, eles vão ter artefatos diferentes para pesca, eles vão utilizar iscas diferentes para pesca e eles vão utilizar espaços diferentes para agricultura. Então, a gente entende e compreende isso como um saber, né? Que é um saber que ele é concebido a partir da vivência, a partir das experiências individuais e coletivas e que, posteriormente, elas são transmitidas também para os... Elas são transmitidas. E o que mais? Eu vou... Oi? Não, que essa a narrativa dos espaços que são considerados dos espaços que são considerados lugares por conta da afetividade, as formas de construção dos saberes, e aí que eu trouxe algumas imagens. Quando eu falo da pia, que eles preferem lavar as vasilhas no rio, aí que a gente tem um exemplo. Esses aqui são, eles chamam de tábua, que eles fazem a utilização o ano todo para, né, fazer comida, lavar vasilhas, fazer os serviços domésticos. Aí aqui, tem aquelas duas imagens ali superiores, que elas mostram o período de cheia do Pantanal. E essas duas aqui é um período em que a água já está indo embora, que é um lugar importante para a comunidade. Aqui a gente também tem outros lugares que são fundamentais e que foram descritos pelos moradores, que é um trieiro, né, que dá acesso às residências, essa imagem daqui. Aquela ali, essas duas imagens do outro lado, o porto, né, onde desembarcam as canoas, os barcos, e aquela outra é uma estrada que dá acesso ao município de Barão de Melgaço. E aqui é outro espaço que é um lugar, que é considerado um lugar para a comunidade, é o rancho, onde ocorrem as festas de santo, né? E aí eles têm, acho que são 5 tipos de festa de santos diferentes, e é um lugar importante porque no momento da festa é um lugar de você rever os outros moradores de outras comunidades, e no cotidiano é um lugar onde eles sentam no momento de maior calor para conversar sobre coisas da comunidade. Porque uma coisa interessante aí, e que eu acabei nem falando, que a comunidade ela se originou de uma sesmaria que foi entregue para uma família, e era uma fazenda grande, e que ela foi aos poucos sendo recortada e entregue como herança, né? Então quer dizer que as pessoas que moram ali, elas têm um grau de parentesco muito próximo, né? E porque fazem parte da mesma família. Aqui também é o senhor Juvenal, que está confeccionando remos. E ele é um dos únicos no Pantanal ainda a confeccionar aquele barco que ele é de característica indígena, que é feito com uma madeira só. E ele é de uma madeira, ele precisa ser construído para uma madeira específica. E ele é a única pessoa que faz esse tipo de barco. Então, e ele não conseguiu transmitir esse saber para os jovens, para outros moradores. E se ele chegar a falecer, o saber vai junto. E aqui são algumas das referências utilizadas para a apresentação. Obrigada. Nós agradecemos aos colegas que fizeram as apresentações de trabalhos muito interessantes e diversos. A gente vai passar agora para a parte de debates, dos trabalhos. Antes de debater os trabalhos, o pessoal da Comissão Vereadora pediu que fizesse bem rápida mesmo, síntese de algumas ideias que foram discutidas aqui, para alimentarmos, né, o debate, as discussões que virão a seguir. Então, só de maneira bem rápida e objetiva, passar aqui algumas questões que foram trabalhadas aqui, bem rápida mesmo, para alimentar o debate, porque nós estamos com um tempo bem curto. Veja bem, é um primeiro trabalho que foi apresentado, trabalho apresentado pelo Everaldo, pelo Gilvan, nos traz a obra de Nietzsche, uma parte da obra de Nietzsche, as suas possibilidades de diálogos com a geografia, como é que isso pode ser trabalhado. Dizer o seguinte, Everaldo, que a sensação que a gente tem é que Nietzsche, na minha época de graduação e de muita gente, ele foi bastante usado, até naquela perspectiva de influência, houve uma influência muito marxista, muito forte, na época de graduação de muita gente aqui, e o Nietzsche, na época lá também, não só a influência marxista, mas a influência do ponto de vista filosófico do Nietzsche, havia grupos de estudo de Nietzsche na minha época de graduação, e eu observo que às vezes, quando a gente vai seguindo na carreira acadêmica, algumas coisas se perdem. E uma das coisas que se perderam foi esses diálogos com Nietzsche. A gente vê o mito como uma possibilidade de janela e uma possibilidade também de desconstrução. Do ponto de vista filosófico, na nossa geografia brasileira, tivemos uma influência muito grande do Lefebvre, muitas obras da contribuição neomarxista do Lefebvre, mas o Nietzsche, ele é pouco trabalhado, e nessa perspectiva do desmonte da contra-racionalidade, da crítica à racionalidade, da crítica à moral cristã, da crítica à racionalidade, como ela é colocada, até sobre a ótica eurocêntrica, como ela é predominantemente colocada no Brasil, o Nietzsche seria um convite interessante à geografia, sobretudo quando ele está falando muito de emoção, de emotividade, de contra-racionalidade, dessas questões de desmonte mesmo. Alguns outros autores, só estando pela questão do debate, alguns outros autores que trabalham com essa perspectiva de crítica e de desconstrução poderiam ter sido valorizados também, por exemplo, Jacques Derrida, que trabalha com a questão da desconstrução. E no Brasil tivemos alguns colegas de geografia, do ponto de vista filosófico, nessa ideia de interface e de janelas com a filosofia, tivemos o Deleuze e Guattari, trabalhado por alguns colegas, o Rogério, o Rafael e alguns outros, tiveram umas aproximações com Deleuze e Guattari. Eu trabalhei com Deleuze e Guattari, espaços lisos, estriados, na minha tese de doutorado. Não é uma leitura fácil, mas eu acho que é um caminho interessante. Nós passamos esses diálogos, eu prefiro usar a palavra janelas, interfaces e diálogos com a filosofia. Aí eu vim com uma questão que é muito olhar da geografia para a filosofia ou da filosofia para a geografia. Não é nenhum nem outro. Trabalhar com essa lógica seria adotar uma lógica dualista e binária. Então não é nosso propósito. Se tratar com a ideia de interface que traz essa contemplação dessa dimensão dialógica, quais as possibilidades de diálogo com esses autores aí. Então essa questão do mundo de vida, questões do imaginário, são muito interessantes para discutir essa questão de arte. E a perspectiva de transcendência e a própria ideia de desconstrução. Você falou aqui da geografia realmente seca, e alguns aspectos dessa seca, do ponto de vista da racionalidade mecânica, ela foi muito presente na geografia durante muito tempo. Então essa perspectiva dialógica a partir da filosofia nos abre outras possibilidades. Uma outra questão, que como foi colocado na palestra, muito bem colocado pelo professor, essa questão do olhar, da separação de sujeito e objeto. No trabalho de Patrícia, essa questão do grafite, ela traz uma vez essa ideia da separação entre ciência e arte, que às vezes sempre aparece, parece que é coisa que sempre nos persegue muito, e traz essa perspectiva ativista do grafite. O caso de Bogotá, ela traz como estudo de caso, e usando alguns autores como Cosgrove, como fala da paisagem, como expressão de ideias. Ideias do coletivo, dos grupos sociais, do ponto de vista da coletividade, ideias do ponto de vista da subjetividade também, claro. A gente passa as nossas ideias e as nossas inquietações através dos grafites. Essa questão do São Paulo, que se apagou parte dos grafites, nos dá essa ideia da dimensão conflitiva entre a cidade estruturada da racionalidade, da gestão e da racionalidade vertical, se administra a cidade a partir de um determinado olhar, de uma determinada perspectiva, e às vezes aquilo incomoda. O tour grafiteiro é interessante, porque esse tour grafiteiro, aí eu só uma sugestão que eu daria, você dá uma olhadinha, né, quando você trabalha da Paola Bernstein Jacques, da Faculdade de Arquitetura lá da UFBA, quando ela trabalha com a apologia da deriva, e ela fala de Hanses. Que é o tour grafiteiro, é um tour que se contrapõe àquele city tour racionalizado do turismo imposto, que é aquela ideia de que é sempre os mesmos pontos que aparecem nos prospectos turísticos para visitar a cidade. Então a Paola faz um convite a você se perder na cidade. E o grafite vai ser um estímulo ao se perder. Se perder para se encontrar. Isso é uma questão interessante para a gente colocar. Então essa questão do lutar no sentido de existir na cidade, esse existir na cidade no sentido do ativismo, da cidadania cultural, que é um outro conceito que tem sido muito valorizado, sobretudo pelo Plano Nacional de Cultura. Essa é uma questão muito importante. Você traz ali a questão do grafite pela dimensão do conflito armado, que ele expressa isso lá, da questão ambiental e do que a gente incomoda com comunidades tradicionais, a questão indígena, que é muito forte lá na Bolívia. Inclusive o Rogério Reis Baer chega a colocar que na Constituição da Bolívia existe a palavra trança, a palavra territorialidade, ela é muito valorizada pela questão indígena, que ela é muito forte. Isso se expressa na arte ativista do grafite. O trabalho de Alexandre, quando ele traz eu usei uma palavra aqui, elementos de lugaridade do morro, que aparece na discursividade da música, que é muito interessante, eu também indico o trabalho da professora Paola Bernstein, um trabalho que ela fala sobre não só a apologia da deriva, mas um trabalho ela faz sobre a obra de Hélio de Sica. Você traz essa ideia da favela. Vai, que favela eu estou olhando? De onde eu falo? Tem uma música, uma música que provoca muito nesse sentido, que agora que eu venho esquecendo. Então, esses diferentes olhares do morro, a partir do quê? Então, esse morro visto a partir da visão racionalista do urbanismo, de higienista do início do século XX, de varredura, de raspagem do território mesmo, e a contraposição a essa ideia do morro belo, que é o que aparece na música. O morro é belo, o morro é bonito. Mas, a partir de qual olhar, né? De quem olha de fora, do gestor, é um morro feio, é o morro da violência. Mas quem está ali bebido de todas aquelas questões de natureza identitária, aí eu usaria identidade no plural, como o Plano Nacional de Cultura vem usando, expressões identitárias, eu prefiro mais do que a própria ideia de identidade, ele é interessante. Essa ideia do belo do morro, eu acho interessante. O morro veio me chamar, está na música, né? Aquela ideia de que eu saio do morro, do ponto de vista físico, espacial, físico, territorial, mas o morro não sai de mim, enquanto expressão identitária. Essa é uma questão também que nos provoca. E essa ideia do morro como belo, lugar mítico, lugar místico, lugar sacralizado, que aparece no texto das músicas de maneira geral. Assim como o morro dos conflitos, o simbolismo, que se expressa de várias formas. Então, quem são esses sujeitos sociais? Né? Os sujeitos sociais e as tramas dos lugares que aparecem no morro. Então, essa crítica, essa discriminação e o estereótipo do morro pode aparecer de diferentes formas. A música pode ensinar você a se encontrar, algo colocado assim, e também a se perder. E o se perder no sentido positivo também, né? O trabalho de Carla Cristiane, que ela traz essa questão do olhar da criança, o desenho, a questão do desenho da oralidade e da observação para o espaço da criança. O desenho como expressão artística. Um desafio interessante, né? Mostrar essa questão da criança. Eu daria só uma, não sei, uma questão de sugestão para um evento aqui, é essa ideia da a cidade racional que eu vejo é a cidade ideal que eu quero. Mas me apareceu muito isso no meu trabalho. Aí eu lembro até da cartografia do desejo do Guatari. A cidade que eu quero, a cidade que eu desejo, que é uma cidade que se contrapõe essa contra a racionalidade. Ou seja, onde é que está aquele campinho de futebol do menino? Na dimensão do imaginário. Então, essa dimensão do intangível, na minha opinião, eu daria uma valorização interessante nesse trabalho. Lá na Bahia, a gente tem discutido muito tanto a ideia da entrevista como o que a gente chama de grupos focais. Ou seja, uma coisa é a criança falando sozinha sobre o lugar, outra coisa é ela falando em grupo sobre o lugar. E uma estimulando a outra. Então, ao falar em grupo focais, você aparece às vezes num lugar que não apareceria de outra forma. E ela falando sozinha. Então, quer dizer, o campinho, não sei onde está, tá? Está na dimensão do imaginário. E a nossa geografia, ela pouco valorizou essa dimensão do intangível, do imaginário. Eu acho isso importante discutir. Esse espaço racionalizado da especulação imobiliária, hiperracionalizado, e esse outro espaço do imaginário, que nem sempre estão se contrapondo, né? Ele tem que evitar essa ideia que Deleuze Guattari chama, que é essa sedução pela binarização das análises, das abordagens. Nem sempre tudo é igual, nem sempre as coisas são isso ou aquilo, ou dicotômicas. Às vezes elas se encontram em muitos aspectos. E essa coisa também que é importante, que é a menina desenha uma piscina que eu não vejo, que não existe, que ela não sabe lidar. O outro gato queria um dragão para levá-lo à escola. Me lembrou muito do Tuan, quando ele fala de geografias míticas, né? Então, como você trabalha com ele, geografias míticas do Tuan. Então, eu acho que essa dimensão do imaginário, do que eu desejo, do imaterial, do intangível, eu acho que essa janela para o transmundano, acho que seria muito interessante, daria uma contribuição muito boa ao seu trabalho. E outro, claro, os mapas mentais. E o trabalho da Ingrid, sobre a questão das comunidades, o conceito de comunidade para a geografia durante muito tempo não trabalhou com a ideia de comunidade, trabalhava com lugar, com categoria de análise, o lugar, com conceito também, mas não a ideia de comunidade. Comunidade foi um conceito muito trabalhado com os colegas das ciências sociais, que a comunidade, a ideia de comunidade, não trazia essa questão do recorte da dimensão escalar. Então, mas ele é um desafio interessante também, a ideia de comunidades tradicionais. Quando você fala, por exemplo, do Tuan, e a questão das escadas, o simbólico do pertencimento dos lugares, é um convite interessante ao discutir essa densidade dos lugares. Já que o lugar é denso e completo, eu volto a dizer, eu trabalharia com expressões identitárias do lugar. Ou seja, os múltiplos lugares que coexistem dentro do lugar. É essa comunidade que você colocou aí, eu tenho várias formas de vê-la. A própria ideia do rio que você colocou. Eu colocaria uma outra janela, por exemplo. É, um rio, do ponto de vista do uso banal, lavar roupa, tomar banho, uso cotidiano, e o rio, do ponto de vista do transmundano. Ou seja, o rio ele é visto como um espaço do qual as pessoas fazem, por exemplo, atividades do ponto de vista simbólico e religiosas. Aí, como esse rio aparece do ponto de vista simbólico? Como ele é visto do ponto de vista simbólico para aquela comunidade? Então, voltando naquela ideia de evitar, claro, essa dicotomização. Onde é que aparece o rio do uso banal do cotidiano pela comunidade? Onde é que aparece esse rio do uso em termos de irrupção transmundana, janela para o transmundano? E você mostrou algumas festas. Então, a ideia seria como essas festas aparecem no lugar. Porque a questão não é a festa de Nossa Senhora que tem lá, por exemplo, mas como ela é redesenhada de acordo com a peculiaridade e as especificidades culturais do lugar. Isso aí pode ser mediado a partir do uso ou da leitura de diferentes elementos geográficos do lugar, a exemplo do rio. Então essa ideia do rio e da corporeidade. Tipo, você toma um banho no rio, essa relação de corporeidade e lugar e do rio são algumas das provocações. Como é que essas festas chegam ao lugar? Bom, colegas, só algumas provocações. Tendo de síntese, claro, são trabalhos muito interessantes, extensos, dados para a gente falar de todos. Vamos abrir agora para o debate, parabenizar os colegas pelos bons trabalhos e vamos ouvi-los agora para as contribuições, sugestões ou críticas dos trabalhos que foram apresentados. Vão ser dois blocos de três perguntas. Dois blocos de três perguntas, objetivos por conta da questão do tempo. Alguém? Os colegas convenceram vocês tanto assim? Nada a perguntar? Temos um ali. Eu gostaria que vocês informassem o nome e a instituição a quem pertence, né? Olá, minha querida, pode falar? Se você falar alto, você peça outro. Dá para colocar um microfone? Dá. Esse aqui. Tem outro? Pronto, vai para vocês. Como eu falo alto, né? Pode levar para ela. É melhor o microfone dentro. Esse aí está funcionando. É, tá certo. Bom dia a todos. A minha pergunta é para o Alexandre. Parabéns pelo trabalho e a mesa em si. E o Alexandre coloca vários compositores aqui tratando dessa produção cultural do ovo. E eu pergunto, Alexandre, se nesse levantamento você avaliou as compositoras também. E se nessa avaliação há uma representatividade diferente, né, desse morro, se esse estigma reduz com o olhar feminino sobre a musicalidade no mundo. Para Ingrid, não é uma pergunta, talvez seja até uma pergunta boba, Ingrid, mas é porque você falou ali da perspectiva das vasilhas sendo lavadas nos rios, e sempre que eu recordo os rios, eu lembro das roupas lavadas nos rios. E veio a curiosidade, porque a higiene, porque as vasilhas e não a lavagem das roupas nesse rio. Obrigada. A próxima, aí, ela aqui, depois o... Bom dia, eu sou a Adriana, sou professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, e eu fiquei muito encantada com todos os trabalhos, especialmente com o trabalho do Alexandre, né, colega de graduação. Parabéns. Então, assim, eu fiquei com um turbilhão de ideias na cabeça a partir do meu trabalho, Alexandre, quero muito ler a tua dissertação. E aí eu fiquei pensando assim, no Cartola, eu fiquei muito encantada quando eu li a biografia do Cartola, porque a década de 80 foi uma década que o samba caiu muito, né, na dimensão cultural, né, e o Cartola foi resgatado, ele era lavador de carros, né, ele vem ser resgatado pela cultura do samba, tem aquele movimento, né, de altos e baixos. E aí me veio à cabeça uma questão que é como é que essas pessoas, que estão trabalhando da perspectiva do lugar, do trono, né? Como é que essas pessoas cantaram esse morro? Quer dizer, o Cartola é a dimensão desse espaço vivido que você coloca, não? Mas ele fala de dentro do morro, tem muito a ver com o que você colocou. E como é que o Hermínio, a Cristina Buarque, o Chico Buarque, a Nara Leão, né, que teve esse encantamento pela bandeira, especialmente, como é que eles cantaram essa bandeira de fora do morro? Que curiosa com essa questão, né? Não sei se você trabalha essa perspectiva da topofilia dessas pessoas de fora do morro e de dentro do morro, né? Essa questão do cólico, do barracão, né? Da alvorada, do morro. Então, como é que essas pessoas, em perspectivas diferentes, podiam ter essa vivência? E, no mais, não sei se isso está dentro da sua... dissertação, mas eu vou ler. Passa lá para o amigo lá para a gente fechar esse quadro. Ah, o de lá, é, aquele lá. Fica pro outro bloco. Você responde de maneira bem objetiva. Se tiver mais um, pode provar no celular, fica o quadro. Ah, tem uma coisa. Bom dia a todos, bom dia a todos. Estou feliz de estar aqui. Não queria ter estado no segundo encontro e acabei chegando aqui agora. É, eu tenho dado uma certa má vontade aos encontros acadêmicos, embora eu seja acadêmico da Universidade Pública há décadas, e estou muito satisfeito de estar aqui nessa desordem toda. Né? E essa coisa toda, desde ontem a abertura, bela fala do colega, né, que é desafiador, que é inquietante, eu tenho duas questões para trazer aqui como provocação. Se elas não forem pertinentes, eu peço desculpa para todo mundo. Uma é uma coisa que muito me incomoda, e o colega coordenador levantou a bolinha, que é a questão da expressão comunidade. E o nosso amigo Alexandre, o título do seu trabalho fala em comunidade, de Mangueira, eu gostaria de entender melhor o que é comunidade de Mangueira. E em certo momento ele fala favela da Mangueira, acho que é mais verdadeira a favela da Mangueira, embora ele tenha passado por uma série de transformações. Eu falo isso porque a hegemonia da sociedade coloca os lugares, né, os segmentos subalternizados como comunidade e os outros colocam como bairro. É muito doido isso. Eu gostaria de ver essa reflexão aqui. Não tem nada contra usar a expressão, mas acho que precisar do nosso trabalho, o que, é que nós estamos querendo dizer. Eu sou da área de geografia urbana, sou da área de ensino, sou da Universidade Federal de Uberlândia e Pernambuco, esse Brasil, há muitos anos. A outra questão é para Carla Cristina. E eu desenvolvi uma colega da área de artes visuais, inicialmente, depois sozinho, um projeto durante 8 anos, chama Oficina de Desenho Urbano, inicialmente, As Crianças e a Cidade no Cerrado. E depois tirou o Cerrado fora, porque eu continuei trabalhando isso por muitos anos. E Oficina de Desenho Urbano é meramente desenhar a cidade que se tem, desenhar com esta linguagem do desenho, independente se é arte ou não, se classifica de arte ou não, que é uma forma de expressão, uma linguagem de manifestação das apreensões, dos desejos, dos entendimentos. E ela usou no trabalho que convidou as crianças para trabalhar na arte do desenho, qualquer coisa. Se não foi assim, eu gostaria de entender. E que história é essa de arte aí no seu trabalho? Afinal de contas, era para desenhar e expressar ou era para pretensamente produzir arte? Porque há uma linha que diz que se produz arte. Aliás, há gente que se vive da arte. E, por vezes, há artistas que questionam esse método de seara das pretensas artes, se não for artista ou se não for credenciado para tal. Então, são as duas questões que eu trago. Se elas não forem pertinentes, eu peço desculpa. Estou muito contente com todos os trabalhos, adorei e estou feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Pela ordem, você tem. Você pode responder pela ordem de perguntas, pode responder? Posso? Tranquilo. Pode passar uma ordem. Tudo bem? Tudo bem, Foi uma boa objetividade. Não, pode deixar. Foi uma boa pergunta. Como eu falei, eu usei 24 composições, acho que todas, posso estar aqui enganado, foram compostas por homens. Mas muitas foram interpretadas por mulheres, foram gravadas por mulheres. Então foi uma boa colocação, não tinha pensado em gênero, né, quando fiz o trabalho, mas ficou uma porta aí, uma discussão, né? Cabe uma discussão assim. Porque pode ser algo até mais profundo, porque o compositor é masculino. O universo dessas composições é, eu diria, exclusivamente masculino. Mas ganhou notoriedade muitas dessas canções nas vozes de mulheres, sem dúvida. Muitas dessas composições, inclusive, foram feitas pensando em intérpretes femininas. Mas eu não abordei essa, essa questão de gênero, ou caso as composições sejam compostas por mulheres, se há um olhar diferente, uma representatividade diferente. Não sei se é. Hoje em dia é discutido, porque. É. Então é só essa resposta que eu tenho. Eu vou ser bem sincero, eu nem tinha tentado para isso. Durante o meu trabalho, as preocupações acabam sendo outras, está preocupado com coerência teórica, metodológica, eu nem atentei para esse dado. Você me chamou a atenção agora. Tanto que a música que eu trouxe aqui, que eu considerei, que eu pedi para o nosso amigo aqui colocar, que é a Sei Lá Mangueira, se você procurar, existem várias gravações das vozes masculinas e femininas. Eu fiz questão de trazer numa voz feminina que foi a intérprete, né, que canta a canção, e deu notoriedade a ela. Bom, Adriano, é o seguinte, eu lembro, eu li isso também, que, se não me engano, Cartola trabalhou com o Ministério da Agricultura, você é um cafezinho, continho e tal, e Lavando Carros foi redescoberta nos anos 80, é verdade. A maioria das canções que eu usei no trabalho foram de compositores da comunidade ou da favela, porque a ideia era de, quando eu fiz recorte das canções, foi intencionalmente isso, porque eu queria privilegiar esse lugar vivido. Então eu precisava de pessoas que efetivamente moraram na favela ou que frequentaram a favela. Mas no meu trabalho existem composições de outros compositores de outros estratos sociais, por exemplo, o Chico Buarque e Tom Jobim, que são de origens sociais, espaciais, completamente diferentes. E a colocação deles nas canções é de reverenciamento, é de reconhecimento da genialidade de muitos desses compositores. Não deu para passar a Pedro na Mangueira, Chão Esmeraldo. E no verso dessa canção, o autor diz: me sinto pisando em Chão Esmeraldo, quando chega em Mangueira. Então, eu, na minha opinião, foram representações de artistas de outros estratos sociais extremamente positivos com relação à comunidade. Não sei se eu respondi isso bem. Sim, sim, sem dúvida. E contribui para que essa aderência ela ganhe uma amplitude ainda maior. Porque são compositores consagrados, de uma certa forma, divulgam seus trabalhos na grande mídia, nas rádios, hoje, via streaming, internet. Então isso também é um fator que contribui. É verdade. Mas, positivamente, de apresentações. Você responde? E por último. Não sei se eu. Se a minha resposta vai desapontar um pouco, porque o uso das palavras comunidade e favela que eu usei no trabalho foi meramente estético ao redigir o texto, simplesmente para não ser repetitivo e tal. Eu não tinha tentado para essa. Foi até um deslize, por outro lado, não tinha tentado para essa responsabilidade do uso dos termos. Mas, por um outro lado, eu vejo o seguinte: dos anos 90 para cá, aquela discussão envolvendo a remoção, quando vem nos anos 80 a territorialização do narcotráfico nas favelas, e aí que esse problema da violência ganha essa dimensão que a mídia propaga, então, para todo o Brasil, para o mundo. Nos anos 90 tentou-se uma incorporação, vamos dizer assim, formal ou física, de algumas comunidades que foram espacialmente selecionadas, no tecido urbano da cidade. Eu acho que, a partir daí, se tornou politicamente correto, em certos meios, o uso dessa palavra comunidade. Se bem que o termo favela, eu tentei falar aqui no início, ele tem uma conotação também um pouco histórica, como eu falei da chegada. Mas a ideia foi assim, do uso do termo não tinha essa preocupação teórica ou conceitual do termo. Foi apenas por uma questão estética do texto. Algo mais alguém que citado pergunta, gente? Eu vou responder dele mesmo jeito, porque o nosso tempo já, infelizmente, é um espaço. E temos uma outra comunidade, Bruno. Falcão, muito obrigado pela sua pergunta. O nosso tempo é tão reduzido, né? E sobretudo que a Carlinha usou todo o tempo e não me deixou falar. É muito interessante a sua pergunta, que nos permite esclarecer alguns pontos de vista. Então, em relação aos desenhos feitos pelas crianças, tem uma fala muito bonita do José de Souza Martins, do livro Fronteira, que foi publicado em 1997, mas você perde lá em São Paulo. E ele vai exatamente num capítulo específico falar, o livro é sobre a vítima, é sobre esses conflitos enormes que há nessas regiões de fronteira, que estão dispersos pelo Brasil todo, que tem escravidão por dívida, que tem dilemas enormes, né? E um dos capítulos vai falar da criança, vai falar o quanto que o sociólogo, que é esse que tem falado com os sujeitos de maneira muito mais densa, e tem nos ensinado sobre esse percurso de dialogar com os sujeitos que estão aí pelo mundo, ele vai falar da criança como um interlocutor fundamental, porque a criança vai dizer sobre o mundo que vive, das experiências que passa, e às vezes sem muita censura. Então esses são elementos importantes que acabaram nos conduzindo para esse diálogo com as crianças. E nesse caso em particular, na representação que elas constroem, a partir do imaginário que elas vivem, que elas conseguem conceber. Então esse foi um elemento fundamental para pensar nessas representações como um momento de arte de criação. E aí a arte não como essa arte posta nos museus, nessa arte que está mercantilizada, que está posta como de elite, não. Essa arte como representação criativa do mundo. Então esse que foi o nosso percurso. Vou passar para a Carlinha, que ela pode contar mais alguns detalhes, mas esse que foi o nosso sentido e a nossa compreensão. Muito obrigado, Paulo. Bem objetivo, Carla, do nosso tempo já... Professor, quero agradecer. Obrigada por contribuir, né? Depois até gostaria de conversar com o senhor sobre os desenhos, né? Só gostaria de dizer que a minha preocupação ali foi apontar o desenho só pelo desenho mesmo e não como um caminho para se chegar ao mapa, como a gente tem visto muito na geografia. A gente tem visto isso, né? Não se usa o desenho como uma representação válida, mas a gente usa o desenho para se chegar a algum lugar. Ele não é o caminho, ele não é por si só válido, ele é o caminho. Ah, mas aí depois eu gostaria de dialogar um pouco com o senhor. Obrigada. Então, com relação ao uso do rio para lavagem de roupa, bem com a questão de saber que elas, eles, de modo geral, compreendem que pela característica da água do rio Cuiabá, que ele possui uma quantidade de sedimentos, ele é rico em sedimentos, elas compreendem que a roupa ela não fica tão limpa quanto elas gostariam, então elas não fazem a utilização para... Colegas, as que foram contempladas, todas as perguntas, infelizmente, o colega ali queria participar, e Valdeir também queria participar, mas eu peço desculpas, mas o horário está muito adiantado, os colegas foram disciplinados na exposição dos trabalhos, mas o tempo está muito curto, vamos dar um breve intervalo de 15 minutos, a gente pede instantinho para os colegas que vão apresentar trabalho na sessão posterior, que possam salvar aqui no notebook, para adiantarmos o processo. Então todos que vão apresentar trabalho, salvem aqui, vamos dar um breve intervalo e depois retornaremos com mais uma sessão de exposição de trabalhos. Mais uma vez agradecemos a presença de vocês e parabenizamos os bons trabalhos que foram apresentados aqui. Até a próxima sessão, daqui a pouquinho. Isso, eu que agradeço aí.